Alô, meu parceiro Peu, Uzi Bebê, a mais estourada aí, em Feira de Santana e região, babá. Batom de rapariga. Aqui, ó. Tomei a saideira na calçada, porque meu boteco fechou. Tava jogado, tava só o caco, mas veio o caminhão do lixo e me levou. Peguei um spray na mão do pichador e escrevi no muro, diga não, amor. Olhei pro céu e vi uma estrela cair. Fiz um pedido, queria um coração assim, um coração de rapariga, pra ver se eu fico bem. Que é pra fazer amor e não amar ninguém. Que é pra fazer amor e não amar ninguém. Um coração de rapariga, pra ver se eu fico bem. Que é pra fazer amor e não amar ninguém. Que é pra fazer amor e não amar ninguém. E não amar ninguém. Oh, como eu quero o coração desse, viu, rapaz? Peguei um spray na mão do pichador e escrevi no muro, diga não, amor. Olhei pro céu e vi uma estrela cair. Fiz um pedido, queria um coração assim.